cabeça desse índio Severino, morte, vida, vem. Mas quem não tem a descer, não pode entender a HIV. Vem cobrir, evitar o bebê. O Rio é um rosário cujas contas são cidades à espera de um Deus que dê. Quem possa me dizer? Me diz o que é que você tem. A quem se pode recorrer? Me diz o que é que você tem. Essa gente analfabeta interessada em denegrir a boa imagem da nossa nação. É do Brasil, a pátria amada e do matada, porque tem acesso fácil pra todos os bens. Enquanto o resto se agarra no rosário, sofre reza à espera de um Deus que não vem. O que é que você tem? Me diz o que é que você tem.